E o nosso parceiro Davi Cadeirante, na ressaca do seu aniversário, tá do jeito que ele gosta. Lá, DJ Sander. Ó, ó, ó, ó. Olha o batidão, olha o batidão. E a galera vai dançando, o gordudinho vai chegando e detonando assim, ó. E o meu parceiro Bruno da CB. Fala, Patrick Canelada, você, meu grande amigo aluno da GDS. E aí, Miau? Cadê o esquinho? O Diego GDS, tá todo mundo aqui na ponta esquerda. Tem um carinho muito grande. A nossa família Baguari. Bora botar pra cima de um rock, tá doido. 5, 4, 3, 2, 1. Agora Rodrigo, Rod, o Ramonzinho, o gerente Binho, tá todo mundo aqui, ó! Toma, toma! Toma, toma, toma, toma! E aí, Davi, cadê a gente? Ele gosta dessa, ele gosta! Vamos lá! Vamos de novo! E vai rolar! Aponta pra ela, aponta. Aponta pra amiga bandida, aponta. Agora, fala assim pra ela, fala assim pra ela. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Aí! Depois do croco, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão. E o meu parceiro Ricardo Rios. Sequência de ladrão. E a dona Lorena Reis já estão aqui, ó. Para meu parceiro, alô, ouvido. Ladrão, sequência de ladrão. Olha a sequência, sequência, sequência. Vai. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho. E o meu parceiro Netinho GDK já falou. Louco, o croco é louco. Ela tá de volta, lançou minha torre. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra bandido. Mas ela quer dar pra você. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra bandido. Mas ela quer os 5-7. Ela quer dar pra bandido. Ela quer os 5-7. E o meu parceiro fiel dos põe na fita. Bora, Renanzinho, bora do ouvido da CDC. E o meu parceiro Léo dos Fugitivos. Bora, Robert, bora, Jonas. E o meu parceiro Bote. E a galera vai botando pressão aí, ó. É muita onda. Eu não tô perdoando, pode chamar as novinhas. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar. Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Advogado Vitor já falou. E a pressão vai aumentando. Se tem gordite de pressão, vai aumentando. A pressão vai só aumentando. Aumentando, aumentando. Bora, Marcelo do Rock, o velhinho tá comigo. Fala, Redley, malucão. Bora botar pressão, maninho, que assim, ó. Toma mais uma. Pode avisar todo mundo que eu tô no águia blindado. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Essa música vai entrar pra história do Point Show, meu irmão. Vai pro mal. Rapaz, é muita pressão, Haroldinho, na tua mente. Vai, vai, vai, já. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando a minha companheira, tá me ajudando. E aí, DG da Chelsea? Um abraço pra você, DG. Bora, Manguinha. E meu parceiro francês também. É a nossa gigante Chelsea. Já em peso no animal, segura. Crocodilo Prime. O nosso amigo Luiz Lu, o Abner, o meu parceiro DG, hoje ele tá na área. E bora pra cima, Franciel. É a nossa gigante Xerox que tá marcando presença aqui, ó. É aniversário do Maílson pra cima. Ele é sua esposa, bora cinema. Nosso parceiro Bolacha, o Weber, tá toda a galera aqui na esquerda. Um abraço do Giro. Você louca de vontade pra transar comigo. E aí, Paulo Colucci? É que hoje à noite eu trouxe uma. Olha o maior design do Pará. Alô, Jamaica Design. Hoje vai ter putaria. O Alano GDS, o Diego. E aí, passando o miau. Um abraço especial. Como é que é? Bora, Ícaro. Ícaro Carneiro. O Diego também. É a galera da Multigame Multimarca. Pra cima! Nosso amigo Tubado Barreiro, o VP Louco, Léo Ávila, e o meu parceiro, o Vitor do Lava Jato. Bora, João Paulo, você, e o meu parceiro Iago do Gol Pressão, já no som que diz não valor. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. O DJ é moleque doido e tu sabe aponta, como é. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta seu amigo que é besta pra mulher. Aponta seu amigo que é besta pra mulher. Aponta seu amigo que é besta pra mulher. A mil grau, mil grau. Luz põe na fita, bota o bracinho. A mil grau. Bora, Jamaica. Bora, Betinho. Agora. As vê que tem doida. É a volta do seu meteorito hoje. Acho que tem doida. É a volta do casal hoje, mano. Pra cima! Pra cima! Acho que tem doida quando tô no crocodilo. Quando tô no crocodilo. Quando tô no... Equipe 5 tá aí, ó. É Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau. O nosso amigo Pato Alan, o Jefinho, o Ramon e a família Maguari. Bora, meu parceiro, que aqui é você, o Vlad. Toda a família Maguari arrepiando. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Só as mulheres que não dependem de homem pra nada aí, ó. Nenhuma. Pra porra nenhuma. A galera lá do fundão lá, ó. Joga as duas mãozinhas pra cima. Agora bate na palma da mão. Tchau. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Já estão na fita. A resposta dela que é. A resposta dela que os caras gostam, ó. Lá vem elas, ó. Já! Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus. Fala, amigos. Meu parceiro Dindinho, qual o papo? O de gordo é bom. Quando eles entram, o som é do... Tem que ser dobrado pra tirar a forra de ontem. É pressão pra todo lado. E é sempre nome da Boutique Multimarcas. E o meu parceiro Ícaro Carneiro tá aqui, ó. Coleção nova. Isso é pra todos. Cabelinha chegou hoje pra galera. Parabéns, meu amigo Ícaro Carneiro. Um abraço, meu brother. O jogo virou. Tá todo mundo aqui, ó. O nosso parceiro Adriano Parque. E Adriano, o nosso amigo empresário Carlos também está aqui na retaguarda. Está acompanhando o nosso amigo Potter, os nossos fugitivos, o amigo Alexandre. O Alexandre. E o Jajá do Globo também na guia. Agora vai sofrer na minha mão. E meu parceiro Mauro. E a nossa GDS, o Thiago Lima. E a nossa amiga Michelle Miranda também por aqui, ó. Bora, Michelle! E a Bárbara ganha o tal do som que ela gosta. Crocodilo. O nosso amigo Juninho Punk. Ed também tá na área. Meu amigo Samuelzinho. Esse é velha guarda. E aí, Samuelzinho? O meu parceiro Caio vai, ele é sua primeira dama. Obrigado sempre pela moral. Iago Machado. E o nosso amigo Léo Multimarcas. Ed também já tá na área. Bota aí o Léo Multimarcas no telão, neném. E agora? Os garotos do Regis. E aí, Loro Bazuca. O Everchinho também por aqui, ó. Um abraço especial. Não contou que pudesse mudar. Bora que não pode parar! É que o povo fizer só porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né? Segura que eu quero ver! Meu amor, porque só apenas começou. Já sei, treinite, mas preste atenção. E agora se concentre, vai ter. E a nossa amiga Anne Macedo, ela tá no tronco, seja bem-vinda! Arribia! Vai, vai, vai, vai, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. E a galera vai dançando, o gordinho vai botando na pressão assim, vai. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Bora, meus fugitivos, que o bicho tá pegando. Bora, bonito, vai, vai. O Nilson, minha amiga Tainá, a Thalita, o Yuri e o meu parceiro Caio do chute certo no telão aí, ó. Direto de Pernambuco, acompanhando tudo do Crocodilo. E nem quer saber. Esse é o melô do Felipe Lopes. Antigamente era o Wesley Safadão. Depois que foi pro Croco, ela virou moleca doida. DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no Crocodilo. Por cima e tu por baixo, caralho. Bota, bota, bota, bota aqui. Bota, bota, bota, bota aqui. Ela é louquinha, ela é muito louca. Ela não fica só de beijo na boca. Ela vai pro baile de favela. Vai ser capos, amigo na boca. Vai ser capos, amigo na boca. Quero ver, quero ver, quero ver. Faz o caquiá. E a minha amiga Jaice da grande família, hoje comemorando a segunda parte do seu aniversário. Parabéns pra você, Jaice, sinta-se à vontade. Ela conhece a trajetória do Gordudinho desde o tempo do Gabiru. E ela tá em casa, sinta-se à vontade, Jaice. É a grande família invadindo o Porto de Maré. Cheiro de perfume bom, tá no corpo, cheiro de mal. E o nosso patrão Cidinho Assis, tá no corpo, já no comando de mal. Bora pra cima, Cid e Jaci! Vem sentando e rebota, ei, tu tá no canto, ei, tu tá no canto, sentando. Amigo Nats do Fox Pressão, o Salles Boca de Pelo, Orelha, toda a galera da grande família. Um abraço pra vocês, é alô, Chimê! E não para não, novinha. Aparecendo a danadinha. E não para não, novinha. E doida, e doida, e doida. E o nosso parceiro Splay do Croco. Fala, Splay, sinta-se à vontade, moleque. Lá vem mais uma na batida. Amigo Damião da sede. Fala, Damião. E aí, como é que é? Amigo Webert e meu parceiro Bolacha. É aniversário dele, Thiaguinho dos Garotos Red. Tá no berço, cara, hoje, meu irmão. Agora já. Final de semana já começou. Eu vou atrás, precisão integral. O Emizinho Grocomata. Bora, Emizinho. É a família. Um abraço do Gini Pressão. Tinho Pressão. No novo Mega, ela agita pra valer. É um caso de amor eternamente faz o bem. Amigo advogado Vitor, disse eu gosto. Falou em rock, eu gosto muito. Apaga a luz que tá liberada. Apaga tudo que tá liberado. Apaga a luz que tá liberada. Apaga tudo que tá liberado. Só quem é do Juruna, joga o dedinho direito pra cima aí, ó. Quem é da Terra Firme, joga o dedinho direito pra cima aí, ó. Quem é da Pedreira, joga o dedinho direito pra cima aí, ó. Só quem é do Guamá, joga o dedinho direito pra cima. Os bairros se encontram aqui no Porto de Marés. E quem tá gostando, aponta o dedinho direito pra cima. E faz assim comigo, assim, ó. São amores, amores que matam. O gueteiro agora é o Cidinho, moleque. O 12, meu irmão. Cima, moleque! Tem, tem, tem. DJ Gordo virou de vez. Pou, pou, pou. Olha o Thiaguinho achando graça. DJ, vai já pegar uma semana de suspensão, galera. Pou, pou, pou. Tem, tem, tem. DJ Gordo virou de vez. Pou, pou, pou. Tem, tem, tem. DJ virou de vez. Vou já chamar o segurança do Cidinho, Felipe Lopes, pra ti, galera. Essa aqui é a nova, Viviane Batidão! Mandou mensagem pro bate-papo do Face. E aí? Arrependido, quer voltar pedindo só mais uma chance. E a nossa panelinha também tá na área! Eu não esqueço o que me fez, dando em cima da sua ex. Leonardo Viveiro, um abraço especial, Leonardo! Um monte de dinho, uma lombite. Cadê, cadê? Um patrês e vou dizer, vou te perdoar. Tá aqui na frente, ó. Vou voltar. Ele e a Alana Botelho. E hoje eu vou ficar, não vou te perdoar. Bruno Verdelho. Tá. E aí, Bruno? E hoje eu vou ficar. Rogerinho da Brocha, vem por aqui, ó. O nosso parceiro Doug. E aí, Doug? Ele falou, tá no meu setor, moleque. E o Pichado. E o nosso amigo Henrique Caixa Baixa. Ele também já tá na área. Segura, Henrique. Bora, Marlon Ferrari, segura, moleque. O Marlon Ferrari também é do tempo do R4, meu irmão. Isso é velha guarda. E deixa, deixa, deixa na batida, vai. Só quem é bandida vai fazer o caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado. Olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado. Arrepia, meu animal. E a minha amiga Cacau disse, gordo. Eu tô no croque, caqueado é todo momento, não pode parar, vai. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. Olha, a bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o gordinho tá tocando só as balas. Ei, bandida, vai, já. Hoje eu vou dar uma deitada, deitada, deitada, deitada, deitada, deitada, deitada, deitada, deitada. Take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha. E o aniversariante da noite também já tá na área. Picha nas bandida, picha. Fala, meu parceiro Spike da internet, parabéns, meu brother. Picha nas bandida, picha, picha nas bandida. E aí, parceiro grego? Como é que é? DJ Lohan que tá tocando. E nosso stop do comércio. Tá na área. Amigo do Bar do Barreiro. O VP logo também, o Leo Adelar. E aí, Leo? Como é que é? O nosso amigo Zita da Pedreira. O louro da Vila, o Thiaguinho do táxi. Bora, Thiaguinho do táxi agora, papai, agora já. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando. Lá vem ela dizer que a culpa é dos gordos. E aqui você tava, você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, a culpa foi dos gordos. Que estavam tocando aí já viu, que doido. A culpa não foi minha, a culpa foi dos gordos. Que estavam tocando aí já viu, é rock doido. O DJ é desguiado, toque faz o caqueado. Toque faz o caqueado. E os manos estão aqui, ó. Faz o caqueado, toque faz o caqueado. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Toma, toma caqueado. Vai, vai. Vai no batidão, vai no batidão. E a minha amiga Milena, ela e o seu esposo, meu amigo Wilson lá do setor, obrigado pela moral aqui, ó. Eles conhecem a trajetória do Gordinho. É lá do setor, é do Riacho Doce. Bora pra cima, Boninho. Vai, vai, vai no caqueado. Vai no caqueado, vai no caqueado. Vai no caqueado, vira mais uma. É a letra mais difícil, que a letra mais... E o meu parceiro Webert, ele já falou exclusivamente pro aniversário do Maílson. E hoje tá só uma festa aqui, ó. Com 32 graus de febre, mas ele veio. E aí, Rogerinho? É o Rogerinho da Bosch que tá na área. Arribiano! Como é que é? E nosso parceiro Renanzinho. O fiel também, o nosso sonho na vida. E aí, Fabrício? E no nosso telão, Águia Dourada, a R.A. Boutique e a marca Duke Golden. É a marca que veste e patrocina o Gordinho. Arrepia, Boninho. E quebra o quadril, vai quebrando, vai quebrando. Quebra o quadril, vai quebrando e vai quebrando já. Puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel, joga, puxa, vai, vai, vai, quebrou! Uhul! Se liga aí, ó! Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Tá em noite de amor. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, dá demais. E aí, parceiro Nelson? Nunca pensei que pudesse existir. E o açaí da São Marino, um abraço, Nelson. E assim, e é por isso que eu te peço amor, não me deixe assim. Quero ouvir! Você me deixou. Vou logo despachar logo. Vai! Fala, Luciano da RL Eventos. Um abraço, meu brother! Encontrei amor, mas sozinho. Renatinho, Nenê, equipe TF. Posso explicar? E aí, Leonardo Oliveira? Por que eu deixo? Oi, Haroldinho. Fala, preto do show, e bora pra cima! E meu parceiro Bruno Vermelho, ele também já tá no som que ele dá valor. Crocodilo Prime. Se você é na minha vida. E a nossa panelinha. Vem. Vem e diz pra mim, baby, onde você está? Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender. Equipe 5 na área. Que eu ninguém te amou. Quero ouvir. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Tente entender, dessa vez é pra valer. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Ah, vocês estão afim. Quando eu te vi. Cantada que eu te dei, não sei, estava tremendo. Mais ou menos. Quando fui te beijar, beijei. Quando te abracei, te amei. Naquela noite falamos de estrelas. Prometi ligar. Ligou. E aí, parceiro Salles? Me perguntou. Segura a pressão aí, Salles. Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos. Tinha. Meu amor, será que foi em vão? E aí? Os sonhos e planos. Bora, Fabinho Ferrari! Dois. E aí, Dani Belém? Diz que não vai mais. Daqui a pouco tem mais, vamos assim! Agora, vai! E a pressão vai só aumentando! É a referência e pressão que tá no ar, Camila Marquezine! Estamos no Jurunas, papai! Arrepia, garoto! E toma mais uma, assim, já, já! Oh! Os caçadores botam pra cima, minha amiga Tiaga! Olha a gente, bora, bora, bora, Boninho! Bora, não! E aí, você? incendeia caldeirão. O animal tá na área. Fala, salgadinho! É cloco na veia, sexta, sábado. Eita, que o bagulho tá doido, meu irmão. Segunda-feira. Entorna o caldeirão, o animal tá na área. Josi, a marca do momento. Bota pra arrepiar tudo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Lá vem sucesso, lá vem sucesso, já. E a minha família Maguari estremece à direita. Girando, girando, é o tais saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí vai ver a vinheta. E faz o caqueado, e fumo baseado. E faz o caqueado, e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. E deixa na batida, na batida, na batida. Segurou na batida, segurou na batida. Segurou na batida, segura, segura, segura. Segura a nota de utilidade pública. Atenção você que é proprietário do carro. Uma picape Lufan, isso é QEF 6133. QEF 6133. Dá um chega lá no teu carro urgente. Que aconteceu um BO muito doido com o teu carro lá, ó. Vai, vai, vai no batidão. Vai no batidão, no batidão, no batidão. Vai no batidão, vai no batidão. Vai no batidão. As novinhas ficam loucas quando a guia tá. E o meu parceiro Fael. Olha o Fael da assistência no telão, Nenê! Segura, Fael, o bagulho tá doido, meu irmão! O Fael, assistência no telão, Nenê! Dentada! Toma essa dentada aí, meu filho! Toma, toma, dentada! A gente mais uma vez agradece sempre a Deus e a todas as pessoas que admiram e gostam do nosso trabalho. Hoje, sabadão, o Porto de Marés do jeito que te gosta, os caçadores botando pressão e meu produtor Leandro Bezerra vai registrar esse momento aí, ó. Cadê o grito das solteiras aí? Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo corno aí, dá um grito! Quem tem amigo viado, faz barulho! Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um gritão aí! Bora fazer aquela contagem que é considerada em todo o Pará! Show de fogos, ele o Blaster Sensação do Pará. Explode, pancadão pra cima. Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas. Get the fucking bitch. No telão aí, ó. Tudo de bolsas pra você, ó. Ana Bolsas tá no telão, maninho. O gigante tá na área, o gigante tá na área, o gigante tá na área, o gigante tá na área. Então solta a dentada, então solta a dentada, dentada, dentada, solta a dentada. Solta a dentada. Tu já sabe o que eu faço. parceiro Fabrício do táxi. Ele e as suas porras, dona Wendy, já estão aqui, ó. Comemorando o seu aniversário. Obrigado, Fabrício. Amigo particular do Gordudinho. Na verdade, o meu vizinho lá do setor, lá da TR. E no nosso telão, o Point da galera. O Point Show. Agora 24 horas pra galera. E a gente detona aqui, ó. O melhor shopping da cidade, o melhor tiragosto. É Point Conveniência e o Point Show. Bora, bora, bota no telão, bota no telão, bota no telão. Olha o batidão, olha o batidão, batidão, batidão. Bora, Boninho, bota na pressão. Vai virando mais uma assim, ó. Quem vai sair da festa travado dá um grito. Só tu, Marcelo, que prova essa costela argentina, meu irmão. Vai, vai, vai, vai, vai no batidão. Hoje rolou um porco assado lá, meu irmão. É doido, é? E treme, e treme, e treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme tudo. Olha o Juru nas carnes no telão aí, ó. Juru nas carnes, a casa de carne que é referência do Pará. Tá no telão, neném. O Ceará do Cruz. Ei, Ceará! Olha o Luiz Lu, rapaz. Ele gosta. Talvez você já saiba que... Aniversário do Vitor do Lava Jato. Momentos, não... Parabéns, Vitor! E aí, João Paulo? Tá no apoio dele hoje. Cadê o Iago? Eu não aguento aceitar que a casa... Iago do Compressão. Pressão. Aquele sentimento puro de momento. É o trio, moleque. Não é bom nada, só atrapalhou. E aí? Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho seu nome. Minha amiga Joyce. Tudo bom e doideiro, meu amigo Juninho. Direto de Marituba. E meu parceiro John Arley via WhatsApp. Vim na festa que é bom e não quer mais vir se desgraçado. Só quer ficar em casa agora no WhatsApp.